Good.

Se tu me quiseres, meu amor, basta dizeres e eu sou teu para sempre nós. Diz que sim, eu lá estarei para te receber. Faremos só nós este amor que se quer de nós dois. Eu sei de que preciso de outro alguém, se a minha vida és tu. Para te ter junto a mim, daria tudo o que eu sou. Gosto da vida, tenho pressa de viver. Mas contigo tudo seria bem melhor. Se no teu olhar eu pudesse entrar, ia encontrar o lugar mais que perfeito. Se eu pudesse gosto da lua e do verde azul do mar. Sei que a chuva nunca vem para ficar, mas contigo tudo seria bem melhor. Oh, oh, oh, yeah. Se no teu olhar eu pudesse entrar, ia encontrar o lugar mais que perfeito. Se eu pudesse um dia ter-te por magia, o mundo seria perfeito. Se no teu olhar eu pudesse entrar, ia encontrar um lugar mais que perfeito. Se eu pudesse um dia ter-te por magia, o mundo seria um lugar mais que perfeito. Se no teu olhar eu pudesse entrar, ia encontrar um lugar mais que perfeito. Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Roendo uma laranja na falésia, olhando um mundo azul à minha frente, oh, tendo um roxinol nas redondezas, no calmo improviso do poente. Embaixo, fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham

e à porta da igreja chorei, olhando de longe o altar. Esperei por ti, vestida de branco esperei, e à porta da igreja chorei, no dia que eu ia casar. Esperei por ti, vestida de branco esperei, e à porta da igreja chorei, olhando de longe o altar. Põe toda a gente a cantar.

percorreu sem ter um abrigo. Outras terras separado, cercado de imagens de quem já perdeu, olhando as margens. Explicar é algo. desejar. A história tem o lugar. A vida pode deixar de estar. Eu não quero estar contigo. Eu não quero ser um amigo. O tempo vai crescer, eu vou ter de aprender o teu melhor amigo. Quem cega mente não se rende sem sinal. Espero nunca deixar um dia de aprender o teu melhor amigo. Eu não quero estar contigo. Eu não quero ser um amigo. O tempo vai crescer, eu vou ter de aprender o teu melhor amigo. Aprender.